Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, blog de RPG, né? E hoje eu acabei de receber o Space Dragon, que é um RPG de aventuras interestelares nas fronteiras das galáxias, que é um RPG baseado nas regras do Old Dragon, lá da editora Redbox, né? Então, eu gostei muito do livro, eu estou aqui mostrando para vocês, principalmente o pessoal que está jogando Old Dragon, que já joga Old Dragon, seria legal esse livro e também, se você quiser usar ele com outras regras, né, lá com mais 2d6, por exemplo, ou com GURPS, ou qualquer outra adaptação, também dá. Bem, qual que é a proposta do livro? Esse é o livro do Igor Moreno. Tá muito bem ilustrado, né? Ele tem 194 páginas, mas grande parte tem muita coisa de equipamento, poderes e tal. Então, assim, o essencial mesmo é rapidinho, são as regras, que são as mesmas regras do Old Dragon, assim, adaptadas, com algumas diferenças de nomenclatura, alguma mecânica diferente, né? Mas que é bem facinho de pegar, um RPG bem simples, dá para jogar tranquilamente assim, né? Bem, a edição ficou muito bonita, ela é pocket, eu gosto disso, desses RPGs assim que dá para guardar no bolso e tal, assim levar facinho. As ilustrações, tem várias ilustrações aqui, ó. A ilustração da capa do Jorge Luiz Torres. Tem Dom Luiz Torres, Dan Ramos, Rafael Ramos, Graham Ingels e autores desconhecidos em domínio público. Porque esse RPG é um RPG baseado no, na ficção científica inspirada nas histórias da Era Pulp. A Era Pulp da literatura, né, de ficção científica americana, ela foi uma série de revistas que ganharam grande popularidade na década de 20 e 30 nos Estados Unidos, que eram vendidas em várias revistas. O Lovecraft, o Howard, o Conan publicavam muito nessas revistas. Revistas publicavam tanto ficção científica como era, se entendia ficção científica na época, e fantasia junto, só de terror, mistério, várias dessas revistas pulps. Durante a década de 40 e 50, né, que é o que a gente chama de era dourada da ficção científica, que quando surge Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, com uma ficção científica mais hard, mais que a gente chama de hard science fiction, né, que é aquela ficção científica mais seguindo a risca da ciência, né? A ficção pulp dos anos 20, né, do Doc Smith, de ópera espacial que o Star Wars, A Guerra nas Estrelas, se inspirou, né? Flash Gordon, por exemplo, é dessa época, né? Da década de 20 e 30 e tal. Essa ficção começou a surgir também nos seriados de cinema e se popularizou. Então, na década de 40 e 50, tiveram muitos filmes que eram muito inspirados nas e seriados de cinema, né? Que eram inspirados na ficção da era pulp. Né? O jogo Space Dragon é para emular, para você criar histórias de ficção científica, mas que tenha mais um clima mais épico, assim, um clima mais fantástico, né? De aventuras espaciais, entra no planeta, salva a princesa de Marte, depois sai voando, aí os mutantes canibais do planeta X atacam a nave, sem muita preocupação com aquela coisa meio hard, né, e tal, de fiel na ciência mesmo, uma coisa mais fantástica, né? Então, se você já ouviu falar em Flash Gordon, Buck Rogers, né? Patrulheiro do espaço, aquela coisa assim, é mais ou menos nesse clima que o jogo entra, né? Que as histórias entram. Então, o livro começa com uma história em quadrinho, então tá aqui a capa, né? O livro começa com uma história em quadrinho, né? Para dar um clima assim, né? Uma pena que a história ela não está bem completa assim, ela só para dar um clima mesmo no que está acontecendo, né? E para dar umas ideias assim, para dar aquele gosto, né, da ficção pulp, né? E tem muitas ilustrações da época, que é só para você ter uma ideia, o pessoal com os capacetes, uns raios na mão, a patrulha do espaço e tal. E aí depois, logo em seguida, começa com os atributos, né? Seguem os atributos, o jogo segue um sistema de nível, assim como o outro Dragon, né? Então, tem aqui os atributos, né? E nos atributos a gente vê uma diferença, por exemplo, ao invés de inteligência, tem intelecto, né? Que funciona como a inteligência mesmo, né? E também é usado nos poderes psionicos. O jogo aqui também trabalha com poderes psionicos. A inteligência, assim, a capacidade de resolver problemas, e ao invés de sabedoria, a gente tem ciência, que representa a educação, o treinamento técnico do personagem, né? Então, por exemplo, em ciência você tem localizar e sabotar máquinas, por exemplo, crédito tecnológico, quantidade de robôs desativados. Então, a ciência é um atributo de sabedoria que vai ser usado para isso, né? E depois tem comunicação. Aqui, ao invés de carisma, tem comunicação, que é a capacidade e habilidade social do personagem, de se comunicar, de convencer. Eu gostei até desse termo, comunicação. Interessante. O jogo segue a mesma mecânica, tem jogadas resistidas para se defender, e aqui tem uma diferença nas jogadas resistidas. Tem uma jogada resistiva de reflexo, física, e jogadas de proteção mental, que é para resistir os poderes mentais, ao invés de no Dragon tem contra magia, né? Proteção contra magia. Então, aí depois vem as espécies, né? O jogo, ele é antropocêntrico, assim, voltado na forma humana, então não tem raças de alienígenas para os jogadores usarem, mas isso é facilmente feito, né? É muito simples, se você quiser jogar com Vulcano, por exemplo, né? Com Klingon, você pode fazer, porque o Jornada das Estrelas também tem muito dessa coisa do pulp, né? Das aventuras românticas e tal. Então aqui primeiro tem os humanos, tem os androides, né? Que é o Homo Máquina, você pode fazer um androide, e tem os mutantes, o Homo Novos, né? Que é uma variação dos humanos, que eles ganham poderes, mas ele vem com poder, mas também ganha uma desvantagem para tentar equilibrar, né, com os outros personagens. Então, as classes têm muito a ver com esse futuro, né, esse futuro científico, assim, né, da ficção científica. Então, você tem, por exemplo, a classe do cientista, do gatuno, que é tipo o Han Solo, né? Tem o homem espacial, que é tipo o guerreiro, soldado, né, do espaço, o cadete do espaço. Tem também, e tem o mentálico, que é tipo um psiônico, é um mutante que tem poderes mentais. Esse livro, ele é totalmente compatível com o Old Dragon, então você pode usar esse livro para fazer psiônicos no Old Dragon, porque ele tem uma parte bem grande aqui, com poderes mentais, aqui, ó, que é dos poderes dos mentálicos, e que pode ser usado tranquilamente no Dragon para você criar um personagem psiônico lá, né? Se quiser jogar um Dark Sun usando as regras do outro Dragon, né? Em seguida, tem os itens, né? Aí tem pistola laser, tem uma série de coisas que tem a ver, né? Depois vem um capítulo com ideias e informações sobre aventuras espaciais. Aqui é uma ilustração lá da Era Pulp, né? Super bem trabalhada, assim, bem chique. E então dá a ideia de como é que você faz uma nave, tripulantes, a questão da gravidade, exploração, né? Ideias. Ah, olha só que doido isso aqui, ó. Do Edgar Rice Burroughs, Mastermind of Mars, né? Aí tem combate, a parte de combate tem uma regrinha diferente, que a duração da rodada vai ser o maior resultado da iniciativa vezes 2 segundos, né? E tem uma ordem lá de ações, dependendo do tipo de ação que você vai fazer, mas é simples, facinho de pegar, tá? Tem regras para combate espacial, utilizando naves, aparatos efeitos, né? E é bem, bem legal o livrinho. O papel é um papel, o mesmo papel do Old Dragon, é papel brilhante, eu não sei o nome desse papel, mas é um papel assim legal, muito bom, tem os poderes mentais. E aqui no final, ó, tem câmeras de espaçonave, mostrando o que, que tem uma espaçonave. E aqui no final tem manobras, olha só, manobras de combates espaciais com naves, né? E aqui no final tem, na parte da sessão do mestre, que eu achei bem legal, dando dicas de como mestrar um jogo pulp, ideias, riquezas, como é que você monta um planeta assim para a sua aventura. Tem algumas tabelinhas aqui, bem no estilo old school mesmo, né? Escola velha, bem no estilo escola velha. E tem alguns alienígenas e outros inimigos, né? Crocossauro, dragão uraniano, geleia espacial, né? Bem interessante, são os alienígenazinhos e tal, né? Deixa eu ver aqui uma monstro aqui, ó. Tem um aqui no final aqui, bem doido aqui, ó. Esse aqui é os orcs, que é aqueles, é os orcs do espaço, né? Os orcs. Bem interessante. Aí, ó. Uau, monstrão atacando, né? Quem quiser ver um pouquinho disso, também tem aquele filme, o Quinto Elemento, que também tem muito elemento do pulp, apesar do Quinto Elemento é mais inspirado nas HQs de ficção científica europeias dos anos 70 e 80, mas essas HQs também tem muita inspiração lá na literatura dos anos 20 e 30, né? Então, e no final do livro tem uma ficha de personagem. Eu ganhei com junto com o livro veio esse mapa, esse pôster, que é um pôster do Space Dragon, que vem junto com uma aventura pequenininha, A Ameaça dos Orcs. Uma aventura simples, bem pau-pereira, cacetada, pancadaria espacial, com um mapinha bem legal, né? Então é isso aí, pessoal. Então fica aí a dica. Não é caro, baratinho, né? Tem versão tanto em livro quanto em e-book, né? Para a venda lá na Redbox, ok? Então é isso aí, pessoal. Fica aí o Space Dragon. E até o próximo Nitrovídeo em alguma galáxia distante, ok? Então vamos continuar jogando RPG, que RPG é doido demais. Até, pessoal.